Rádio Alerge. Comissões. Em 2003, o então presidente Lula sancionou uma lei que garantia a inserção de conteúdo sobre a história e a cultura afro-brasileira no ensino médio. Até hoje, a Lei Federal 10.639 não vigorou. Segundo o presidente da Comissão de Cultura da Alerge, o deputado Robson Leite, do PT, o não cumprimento da lei prejudica o desenvolvimento econômico e cultural do país. Há um descumprimento claro com relação ao LDB. Nós lamentamos isso porque as questões de racismo são frequentes e, se não aprofundarmos esse ponto do ensino dessa lei nas escolas, isso vai se acentuar e há um prejuízo muito grande. Não há desenvolvimento, e tem a ver com a cultura isso, não há desenvolvimento econômico, não há desenvolvimento sustentável sem que as nossas identidades locais sejam valorizadas. Para o professor da FAITEC, Alexandre Nascimento, há pouco investimento na área. Está faltando aos gestores maiores da educação, da cultura, ao governo como um todo, investir nesse cumprimento. O que significa investir? Significa investir em formação de professores, formação continuada, formação básica nos cursos de licenciatura e pedagogia. Significa investir em produção de material e na valorização daquele material que já existe. A Comissão de Cultura pretende realizar outra audiência pública junto à Comissão de Educação para debater soluções para a intolerância cultural e religiosa. Com isso, cada vez mais, o racismo vai deixar de ser uma situação cotidiana. Reportagem Patrícia Potevan.